Você não viu quanto eu quero. Eu te vi toda linda e só você não viu como eu quero. Meu coração ia mal, baby, quando ele te viu, viu passar. A tristeza que eu estava, logo ela sumiu, se mandou. Me deixou assim. Vi você tão linda, só você não viu quanto eu quero. Eu te vi toda linda, só você não viu como eu quero. Sua alma tão clara, sua beleza escultural, fora do normal. Você quando passa, levanta o meu astral, é paixão legal. Meu coração ia mal, baby, quando ele te viu, vi passar, oh yeah. A tristeza que estava, logo ela sumiu, se mandou. E você é tão linda, só você não viu. No!